mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Peço a Deus que te abençoe, por mais um ano que se foi. Jesus te ama e eu também. E outra vez meus parabéns, parabéns pra homenagem que nós estamos prestando é para ti, Lenir, minha companheira, minha esposa amada, aquela que ao longo da nossa caminhada tem estado diariamente ao nosso lado para nos ajudar nas lides pastorais. E nesse dia, esse dia especial, quando aqui estamos nessa programação apresentando diante de Deus essa homenagem sincera, eu quero dizer que é um prazer grande poder dizer em alto e em bom som, dentro dessa rádio amiga, o quanto nós estamos felizes em poder, nesse dia, como família, te abraçar e desejar a você as mais ricas bênçãos dos céus. Tu tens sido um exemplo como mãe, como esposa, uma amiga e uma mulher de Deus. Acima de tudo, uma pessoa que tem um altar de oração e tem dedicado a tua vida nos trabalhos da casa, da causa do Senhor. Que Deus te abençoe. É a nossa homenagem sincera nesta manhã. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, nesta manhã é especial para nós e é um misto de uma emoção que inunda nossa vida em poder estar aqui para trazer a palavra de Deus aos corações dos irmãos e falar daquilo que Deus coloca na nossa boca como família, como esposo, como esposa, aquelas mulheres que estão ouvindo. Muitas pessoas precisam saber que ainda é possível, em pleno esse século, ter homens, ter mulheres que ainda vivem um momento especial na sua vida. É verdade que nenhum casamento é perfeito. Não existe casamento sem ter lutas diárias. Existem sim condições de ter um bom casamento. Somos aquilo que falamos. Somos aquilo que ouvimos. Eu e você somos frutos das nossas palavras. A qualidade da vida em família depende do que é falado dentro do lar. O destino da nossa alma é determinado pelas nossas palavras. O estado da minha alma depende do que sai da minha boca. A autenticidade da minha religião se manifesta através do que eu falo. O que sai da minha boca pode gerar morte ou pode gerar vida. E eu tenho procurado com todas as forças da minha alma, como pastor de ovelhas, do rebanho do Senhor, nesta cidade, nessa região, pessoas que eu nunca pude ainda apertar a mão e que me mandam abraços, que me ouvem. Eu tenho listas de nomes de pessoas que eu não consigo às vezes nominar aqui, mas eu quero dizer que para mim, cada recadinho, cada palavra de afeto, de amor que vocês dizem a respeito desse programa, isso me motiva ainda mais a ficar falando para dentro dos lares, das famílias, dos pais, das mães, e dizendo que um casamento, ele é feito ao longo de uma caminhada, ao longo de uma vida. E no dia de hoje, eu prestei com todas as forças da minha alma esta singela homenagem a alguém tão especial, uma pessoa que faz parte da minha vida. Somos humanos, somos às vezes imperfeitos, mas sabemos com muita clareza separar estes momentos felizes da nossa vida para honrar aquelas pessoas que marcam tanto o nosso viver. Meu abraço, meu carinho, mais uma vez, a essa mulher querida que me faz feliz todos os dias e que é aquela mulher que acompanha os meus passos. Primeiro eu sou pastor dentro de casa, para depois ser o pastor do rebanho do Senhor, no meio do povo. E eu tenho procurado manter essa igrejinha pequena que tenho em casa, unida e servindo a Deus com grande amor e carinho. Meu abraço, meu carinho, e que as bênçãos de Deus repousem sobre a vida de todos os milhares de ouvintes. Nesse momento, orar com você. Soberano Deus e amado Pai que está nos céus, nesse dia especial, nesta manhã feliz, essa manhã abençoada, quando presto, Senhor, a Ti a minha gratidão, ó Deus, pela vida da minha família, da minha esposa, e que muitos e muitos anos de vida ela possa, Senhor, celebrar diante de Ti. Abençoe da mesma forma os demais aniversariantes desse dia, desta semana. Olha para os pais e para as mães. Olha dos céus com o Teu olhar de misericórdia e continue abençoando todas as famílias que estão sintonizados com esta programação. Nós oramos e pedimos que o Teu amor venha a ser derramado cada dia em nossos corações. Em o nome de Jesus nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.